criança vigie, que o mundo vive o apocalipse. Portanto, nessa vida tudo é passageiro, pra quem tu te entrega primeiro tua alma irá levar. Ouça, vigie, que o mundo vive o apocalipse. Portanto, nessa vida tudo é passageiro, pra quem tu te entrega primeiro tua alma irá levar. É que pra muitos, que é segundo, o lado sujo, obscuro, e sem lucro, paisagens se escondem, derrotas e vidas severas, se remontam histórias como folhas, cai na primavera, no silêncio retrata tristezas, lembranças, de ver choro sofrer e dor, violência, meu Deus não queria que fosse assim, meu Deus queria todas as flores do seu jardim, pastos verdejantes onde o homem pudesse andar, na companhia eterna do nosso Deus Jeová. Hospitais, sirenes, cartuchos e cemitérios. O mundo louco semeia a paz do lado inverso. Ouça, vigie, que o mundo vive o apocalipse. Portanto, nessa vida tudo é passageiro, pra quem tu te entrega primeiro tua alma irá levar. Ouça, vigie, que o mundo vive o apocalipse. Portanto, nessa vida tudo é passageiro, pra quem tu te entrega primeiro tua alma irá levar. Desde antes de Cristo reinava no globo terrestre, com sede de mudança contra vosso mestre. Transformou filhos de Deus em eternos pecadores, materializando amor, plastificando as flores. Na tecnologia, em prol satanismo, subliminarmente seguidores do cultismo. Ser humano é traiçoeiro e por dinheiro mata. Tá propício no mundo a vaga sem alma. Do que vale a carne sem o amor de Deus? O anjo das trevas que te torna teu só quando está à beira da morte procura o perdão. Vê só na palavra sagrada da Bíblia a salvação. Final do tempo apocalipse, a partir de 1000 anos reinará o anticristo moderno guiado pelo Satanás. Do céu condenado à terra, ao inferno, desde Adão e Eva, arquiteto, fim do mundo moderno. Há muita falta de amor no mundo, que vive sem o nosso Redentor. Ouça, vigie, que o mundo vive o apocalipse. Portanto, nessa vida tudo é passageiro, pra quem tu te entrega primeiro tua alma irá levar. É tudo que eu vejo pra qualquer lado que eu olho. De tsunami, maremoto, mar engole, arranha céus em Tóquio. A falta de amor eu vejo muita ignorância e ódio. A fúria do homem está transformando seu próprio mundo em destroços. Vejo a juventude largada e abandonada em pleno ócio. Dia e noite sentados em frente ao computador, jamais vai reproduzir o cheiro da flor e o valor do amor. Ó Senhor, perdoa este povo pecador, que não segue seus mandamentos e leva com seu semelhante somente dor. Que não aprendeu a perdoar pra ser perdoado. A ambição em ser o dono do mundo continua sem calo, enquanto o inimigo vê realizado. Respire e não pire, que a ganância consome o homem de vez. A cela que o crime fez, destruindo o mundo de vez. De regenerar, só catástrofes, fases tristes, tristes fases. Forças e guerras sem erradas bases, bimbo sem erradas bases. Nuclear, seres humanos virando gás. Vestígio de destruição, intoxicação. Aproxima-se da redenção, das correntes se liberta o cão, é a maldição. Todos para o vale da escuridão. Ouça, vigie, que o mundo vive o apocalipse. Portanto, nessa vida tudo é passageiro, pra quem tu te entrega primeiro tua alma irá levar. Ouça, vigie, que o mundo vive o apocalipse. Portanto, nessa vida tudo é passageiro, pra quem tu te entrega primeiro tua alma irá levar.